Meu nome é Thaís Lima e essa é a primeira edição do podcast mais abrasileirado do mundo. A partir de hoje, vocês vão saber o que vários estrangeiros que moram aqui no Brasil pensam sobre a nossa cultura de maneira geral. E quando eu falo de cultura, eu falo de gastronomia, política, economia, religião, calçadas e guardanapos. Não é mesmo, Paola? Ah, só uma coisa eu achei engraçado aqui no Brasil. Então, começa agora para vocês... Feijoada Cultural! Porra, estragou. Vamos lembrar, irmãos, que a gente tá no Brasil e essas coisas acontecem. Recomeçando. Edição de hoje, Paola. Olha só o pé quebrado pro sujeito arrumou. É, meu irmão, mas quem não escuta, cuidado, escuta, coitado. Tema de hoje, uma visão estrangeira sobre o Brasil. E a visão estrangeira de hoje é a da Suíça, Paola. Então conta pra gente, Paola, o que você achou de mais diferente entre a comida daqui do Brasil e a comida da Suíça. Uma comida que você come na Suíça e que você não come no Brasil e uma que você come aqui no Brasil que você nunca comeria na Suíça. Eu acho, primeiro, a comida que tem na Suíça e que não tem no Brasil, eu acho são... Ah, mas as queijo e chocolate, na verdade, existe no Brasil, mas eu acho que na Suíça são melhor, desculpa. E comida que tem no Brasil e que nunca vou comer na Suíça é quando a gente mistura, sabe, feijoada, feijão com arroz, arroz com batata. Eu não sei, Não mistura lá? Não mistura, você tem que escolher uma só. Mas lá tem arroz, batata e feijão, né? Tem arroz, batata, mas não existe feijão. Não tem feijão? Não tem feijão. Ai, meu Deus. Que legal. Mas então, por que você está aqui no Brasil mesmo? Ah, eu faço um estudo pela faculdade de história lá sobre a imigração dos suíços em Nova Friburgo. Na cidade que a gente está morando. Exatamente. E minha cidade na Suíça se chama Friburgo também. Ah! E o que você está estudando exatamente? Ah, não, para. É muito complicado. É mais sobre a identidade. Identidade? Isso, identidade. Dos descendentes dos suíços e como a gente aqui, os descendentes, guarda a sua identidade suíça. Ah, mas lá na Suíça, qual é a sua faculdade? Pra que você estuda? História. Ah, mas também ciência das religiões. Eu estudo as duas. Ciência das religiões? Sim. Ai, que legal. Então, é meio que uma filosofia, assim. Sim. Você tem que estudar quais são as maiores e mais importantes religiões do mundo. Ah, que legal. E como funciona. E tem alguma religião lá na Suíça que seja mais importante? A mais importante é o cristianismo mesmo. O cristianismo. É. Mas você tá falando dos católicos ou dos cristãos de maneira geral? De maneira geral. É. Porque aqui no Brasil a nossa maioridade é católica. E a gente tem vários projetos de leis que normalmente o Brasil deveria ser um estado laico, mas a gente não é. E muitos projetos de leis são baseados justamente em filosofias cristãs, quer dizer. Sim. E principalmente ética cristã e moral cristã. Na Suíça também os projetos existe de também. Leis são... Existe também. A Constituição da Suíça começa com a referência do Deus. De Deus. Mas normalmente o país é laico, mas na verdade cada região tem leis diferentes. Tem algumas regiões que são mais laicos que outras. Ah, então quer dizer que lá na Suíça vocês fazem a região dependendo dos cantões, não é? Exatamente, cantões. Você pode me falar um pouco mais sobre a divisão da Suíça? Porque aqui no Brasil a gente é um estado-nação e a gente é dividido em vários estados. Mas todas as leis são regidas para todos os estados, não tem diferença. Ah, na Suíça tem? Não, na Suíça tá diferente. Tem 26 cantões como regiões. Então, tem leis que são as mesmas para todo mundo, é a Constituição, mas depois cada cantão tem leis que são diferentes. E, por exemplo, as férias das escolas não são a mesma no mesmo tempo para cada cantão. Ah, sério? É diferente. Ai, meu Deus, e como é que vocês fazem isso? Ah, você é um país, a Suíça é um país que tem que funcionar com diferença. Nós temos três línguas oficiais. 3 línguas oficiais. Sim, falamos francês, alemão e italiano também. E qual a língua que vocês mais falam lá? A mais falava é alemão mesmo. E depois o francês, francês e italiano. Francês e depois italiano. Mas eu ouvi alguém falando sobre línguas regionais também, que são 4 oficiais. Exatamente, você sabe muito sobre a Suíça. Como se chama? A quarta língua é romanche. Mas, na verdade, eu acho uma língua que se fala mais na uma região só da Suíça, nas montanhas, e ninguém fala dessa língua mais. Aqui em Friburgo, não sei se você já notou, mas pela nossa colonização, né, que é aquilo que você está estudando, os suíços, muitas placas das ruas, elas são escritas em português e embaixo em francês com a tradução. Será que na Suíça tem algum lugar que também é escrito em suíço, alemão e italiano, ou é tudo escrito numa língua só? Ah, que interessante. Não, na Suíça existe lugar onde está escrito francês e alemão. Italiano só é um canton, na verdade, mas tem placas que são francês e alemão. Por exemplo, Friburgo, em francês é Fribourg, em alemão é Freiburg, e tem placas com os dois palavras. É, e o que você pode me falar mais sobre Friburgo? Lá em Friburgo vocês só falam francês ou vocês falam... Ah, Friburgo é especial porque é um canton onde falamos duas línguas. Ah, é bilingue, não sei como é essa palavra. É bilingue. Bilingue, é francês e alemão, mas eu só falo francês, chato. Mas quando você estava estudando, você teve que aprender o alemão também, você tem foi? Que aprender. Eu fiz 8 anos de alemão, mas agora eu acho que eu perdi todo e falo mais português que alemão, duvido. Na verdade. Eu duvido. É uma língua difícil. Ai, caramba. E tem lugar assim na Suíça que, por exemplo, você vai e aí tá escrito... livraria, por exemplo. Ah, mas aí tem livraria... Tipo, só em francês? Ou você tem livraria em francês e alemão? Porque aí, tanto o pessoal que fala francês entende, o pessoal que fala alemão também entende. Então, tem livraria pra francês e pra alemão lá também. Você quer saber como se chama livraria em alemão? Quero! É Buchhandlung. Eu acho... É uma palavra imensa. Ah, eu acho que é um xingamento. É Buchhandlung Bücherei. É sim, parece um... O quê? Buchhandlung Bücherei. O que você falou? É livraria mesmo. Mas... As palavras em alemão são muito longas. Caramba, muito longo. Eu acho que eu não consigo falar. Como é que é de novo? Buchhandlung. Buchhandlung. Bücherei. Bücherei. Perfeito. Uau, caramba. Nossa, muito legal. Mas então, falando mais sobre a Suíça e sobre o Brasil, o Brasil, assim, a gente não tem muito problema com guerra, né? Graças a Deus. E vocês têm problema com guerra? Então, a Suíça é um país oficialmente neutra. Neutro, neutro. Desde 1815, mais ou menos. Uau. Faz tempo que a Suíça não fez guerra. País neutro, mas na Suíça é obrigatório para cada homem de fazer serviço militar. Como sim, se... serviço militar. É serviço isso. É uma obrigação. Cada homem tem que fazer. É a primeira... Despesa? O dinheiro que o governo vai... Despesa? É despesa. É para serviço militar. Quer dizer que a maioria do dinheiro do serviço primeiro vai para serviço militar? Exatamente. E não para educação? Não para educação, não para saúde. Uau! É impressionante. Para um país neutro, é engraçado, né? Pois é. E eu sei que vocês têm abrigo antibomba também, né, na Suíça? Nos pontos e nas estrada principal tem bombas. E se tem um dia, espero que não, guerra na Suíça, tem a possibilidade de fazer explodir todo para complicar a situação para estrangeiros. Assim ninguém chega em nenhum lado, né? Não. Todo mundo fica parado. Exatamente, é isso. É uma estratégia militar. Caramba. Para um país neutro. Uau, uau. Ah, isso é muito legal de saber. Mas, então, em relação ao Brasil e à Suíça, se você pudesse me falar alguma coisa que você, sendo suíça, você gostaria de mudar aqui no Brasil, de acordo com seus costumes da Suíça, o que seria? Então, na Suíça, cada pessoa pode votar e pode fazer um projeto de lei. E você pode, você, Thaís, se um dia você quer inventar uma lei na Suíça, tem a possibilidade com a nacionalidade. Eu acho que essa ideia no Brasil seria bem para mudar a situação política e para dar a possibilidade de todo mundo de mudar as coisas no país. Eu acho que esse na Suíça é bem. E agora e o contrário? Isso é uma coisa do Brasil que você com certeza mudaria na Suíça? Que... Uma coisa daqui para lá? Eu tenho que escolher sobre comida... amigos e samba. Eu acho que as festas aqui com a música, sabe, samba, forró, bossa nova, que não tem na Suíça, ah, seria bem. Eu acho que é isso, a música. Seria eu quero. Isso. É, eu acho. Eu acho. Que legal. E agora, pra finalizar, vamos falar de uma questão um pouco mais econômica. Teve alguma coisa aqui no Brasil que te chocou, sabe, em relação à nossa economia mesmo? Porque eu sei que na Suíça, a Suíça é um país rico, né? Sim. E muito dinheiro vai pra lá e tudo mais. Eu queria que você me explicasse um pouco essa relação de riqueza e pobreza, esse contraste. Se o Brasil te choca em relação a isso. Foi chocado mesmo, porque na Suíça não tem tão diferença entre os... Classe social? Classe social. E aqui no Brasil, eu acho que a diferença é imenso. É imenso. Eu acho terrível. Esse não existe de verdade na Suíça. E quanto que vale... Qual é a moeda do franco da Suíça? A quê? Qual que é a moeda que a gente a usa? A moeda são francos suíços. Eu acho que um franco suíço agora são mais ou menos 3 reais. E se uma coisa que a gente come na Suíça é que a gente não come no Brasil mesmo? É cavalo. Vocês comem carne de cavalo? É carne de cavalo. E não, é normal? É normal. É normal mesmo. É. Não é uma piada, é verdade. É isso aí. É a Suíça modificando as coisas. Então, gente, esse foi o nosso primeiro podcast da Feijoada Cultural. E aguardem os próximos.